dizendo que tu não quer se apegar. Então pode me usar. Então pode me usar. Eu não posso me envolver. Se der saudade, tu me liga. Brotando umas tuas amigas, vem na aula. Cadê a professora? Nós ensina. Eu tô sabendo que a tua sentada é um vermelho. Até entendo que você não tem sentimento. E compreendo que tu não quer se apegar. Deixar você sentar, mas vai ter que prometer que não vai se apaixonar. Eu não posso me envolver. Se der saudade, tu me liga. Brotando nas tuas amigas, vem na aula. Cadê a professora? Nós ensinamos.